Um bom dia, um bom sábado para todos, aos irmãos e amigos que aqui estão na casa de nosso Deus. É muito bom ver cada um de vocês. E eu tenho certeza que Deus e os anjos e o Espírito Santo estão muito felizes, porque este é o melhor lugar, sendo que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar na casa de nosso Deus. Amém. Todos já viram o título que eu escolhi: a importância do testemunho. Quando alguém lhe oferece o perdão por alguma falta que você tenha cometido contra ele, como você se sente? Qual é a sua reação? Completamente grato e procuro agradar-lhe em tudo? Agora sei quem realmente é meu amigo? Envergonhado, pois a atitude dele foi muito mais sensata, terei o maior cuidado para não cometer novamente a mesma falha? Ou serei a pessoa mais feliz do mundo? Qual é a reação que você tem? Perdão é uma palavra muito bonita. O dicionário define como: renunciar a punir, absolver, vem sem despeito, sem inveja. Perdoar, portanto, não é simplesmente o ato de aceitar um pedido de desculpas. Vai muito além. O mais difícil realmente é no dia seguinte voltar a encarar aquela mesma pessoa sem lembrar do que ela tenha feito com você. Nós já paramos para pensar nisso? Sobre o perdão? Tem como tirar um pouquinho essa microfonia que está dando esse eco, fazendo um favor? O que nós estamos oferecendo para Deus, para nós e para o nosso próximo? Qual está sendo a nossa importância nessa terra, da nossa vida? O que realmente estamos passando? Antes da gente abrir a palavra de Deus, curve a sua cabeça. Papai do céu, nós sabemos o quão é importante estudarmos a sua palavra, para não cairmos na cilada do diabo. O Senhor sabe que ele ronda a gente 24 horas, ou até mais. Mas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua paciência, pela tua perseverança, e pela tua persistência que tem com cada um de nós, a levar-nos a se arrepender dos nossos pecados, somos agradecidos ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja aqui para entendermos o que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Abrimos a nossa Bíblia em Êxodos capítulo 32. Do versículo 1. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me-as. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra ele o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que não hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Toma-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados. Ele disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possam por herança eternamente, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu-o a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me e eu lancei do fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinge a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Meus irmãos, nós vemos que Deus usou todo o seu poder, ou talvez um pouquinho do seu poder, ou talvez um pedacinho de unha da nossa mão do seu poder, para tirar aquele povo do Egito. E de repente, naquele deserto, quando Moisés foi até o monte, que surpresa! O povo vendo todo aquele poder de Deus lá na terra do Egito, presenteando o que Moisés estava fazendo, o que Deus estava querendo com aquele povo. Assim mesmo, voltaram a costa para Deus. Hoje não é diferente de nós. Nós também estamos numa terra ao qual estamos propensos a fazer o bem e o mal. Não somos diferentes desse povo. Mas podemos ser diferentes. Podemos sim. Porque Moisés foi diferente. Vocês lembram quando Moisés foi proclamado a ser príncipe do Egito? O que ele fez? Deu a costa, se recusou, porque ele quis servir a Deus, porque ele quis ser um príncipe de Deus, independente de qualquer situação, qualquer circunstância, independente do que viesse a acontecer na sua vida. O que ele fez? Ele deu a costa a Faraó, ele foi para o deserto, e ali ele aprendeu a servir a Deus. Ali ele teve muitas experiências. Ali ele teve um contato pessoal com Deus. Mas será que eu e você também não podemos ter um contato pessoal com Deus na nossa vida? Não é diferente. Aonde quer que você esteja, você pode sim sentir a presença de Deus, porque o anjo trabalha por cada um de nós nessa terra. O anjo faz coisas para nós que a gente nem espera. Se vocês querem prova disso, peça a Deus. O povo não estava há 400 anos pedindo uma libertação? E veio a resposta. Quando Deus mandou Moisés voltar, e Moisés voltou. Moisés não deu a costa àquele povo, e nem para Deus. Mas foi firme, foi decidido, teve um objetivo. É isso que Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, o Espírito Santo e os anjos estão esperando de mim e de você. Fidelidade. O que é fidelidade? Vocês sabem o que é fidelidade. Fidelidade é ser fiel. Fiel ao quê? A um casamento? A um trabalho? A uma amizade? A um namoro? O que é para você ser fiel? A Deus? A Bíblia? A um compromisso? Deus sabe o que vai dentro da sua alma. Ele está sim ouvindo as suas orações. Se você pensa que não, você está enganado. Está muito enganado. Nunca duvide de Deus. Nunca. Porque Deus sabe a hora de atender as suas necessidades, a sua angústia. Ele sabe no tempo certo que vai dar as bênçãos. Se você ainda não recebeu, não desista. Não fique desamparado como aquele filho pródigo, que quis sair da presença do pai, do irmão, da sua casa. Não, não dê as costas. Meus amigos e irmãos, depois de 40 dias esperando por Moisés, os israelitas estavam cansados, ansiosos por uma atitude da parte de seu irmão Arão, ansiosos por adorar um Deus, fosse qual fosse, confusos e sedentos, enfurecidos. Assim somos nós. Nós também estamos cansados, mas não desanimados e nem tristes, porque temos um Deus presente em nossa vida. Não podemos ver, mas podemos sentir. Só o fato de você estar vivo, respirar um ar, estar andando, estar sentado aqui com seu filho, sua filha, com seu namorado, namorada, com seu esposo ou sua esposa, com a sua visita com o seu amigo ou amiga. Meus amigos e irmãos, que prazer, que privilégio é para nós. É verdade que eu estou falando, sendo que tem muitas pessoas doentes querendo estar no nosso lugar, andando, falando, ouvindo, comendo, bebendo, etc. Vamos abrir Romanos capítulo 8. Nós vamos manusear um pouco a palavra de Deus, porque é importante. Quanto mais lermos, mais gravado fica na nossa mente, e mais difícil fica da gente ceder ao pecado. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora o versículo 31. De Romanos mesmo, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmãos. Por isso eu falo, não desista de orar, não desista de lutar por Deus, não desista de você estar orando por essas 40 madrugadas. Hoje está sendo lançada as 40 madrugadas. Eu sei que muitos já estão fazendo, mas hoje nós estamos dando o início dela. Não desista. Se você tem 5, 10, 15, 20 pessoas que você quer orar, ore. O nosso objetivo é por 5, mas se você tem um livro, um caderno, ore. Deus assiste a sua luta. Os anjos, o Espírito Santo também está vendo. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Se você está fraco, não desista. Fale, meu Deus, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer. Não é só você que sente assim, eu também me sinto. Eu também passo por essa fraqueza que você passa. Eu não sou diferente de você. Essa luta que você está passando todos os dias, eu também tenho passado. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei aonde você está fracassando. Mas Deus sabe. O Espírito Santo também sabe. Ele só está esperando você dar o primeiro passo. Enquanto você não der esse primeiro passo, Ele não vai te ajudar. Eu estou falando disso porque eu também sinto isso. Eu também tenho essa necessidade. Enquanto você não chegar diante de Deus, de Jesus, e falar, olha, eu não consigo vencer. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei. Eu não sei por onde começar. Seja sincero. Não tenha medo, não tenha vergonha de Deus. Lute, faça que nem Jacó. Lutou contra Deus, porque ele queria ter a certeza da bênção de Deus. Se você quer ter essa certeza, faça que nem Jacó. Não desista. Jacó não desistiu. Ele mandou a sua família aí na frente, mas ele ficou. Ele ficou para ter a certeza das bênçãos de Deus. Se você quer ter essa certeza, faça que nem Jacó. Não seja um perdedor. Não seja que nem muitas pessoas entram e saem. Entram e saem. Porque quer ver os milagres. Meus irmãos, o maior milagre você já teve. Você já tem. É a salvação. O Zé sempre fala isso. E eu nunca esqueço. Você tem que pedir as bênçãos de Deus. Não o milagre, mas sim as bênçãos. Por que ele fala em Malaquias? Se eu não sou Deus e não fizer essas portas do céu abrir e derramar as bênçãos sobre suas vidas, então desista de me servir. Não devolva o dízimo. Não venha na minha casa. Não leia mais a Bíblia. E não fale mais comigo. É isso que Deus está falando para você? O que é que falta para mim e para você realmente erguemos a bandeira de Deus? Nesses últimos dos últimos tempos. Por que que Jesus até hoje não voltou? Eu não sei. Que dia ele vai voltar? Também não sei. E a hora? Também não sei. Mas por isso vou ficar desanimado? De maneira nenhuma. Eu tenho que viver hoje, como Jesus está voltando hoje para mim, porque o dia de amanhã não me pertence, mas o dia de hoje sim. E se eu morrer daqui a pouco? E se eu não conseguir passar daquela porta? O que será de mim e de você? Eu não sei. Todos nós já estamos sendo julgados. Todos. Ninguém está impune diante de Jesus. Se você quer servir, quer ser fiel a Deus, tome uma decisão hoje. Não deixe para amanhã, para depois. Não faça isso. O inimigo é astuto. Ele sabe como pegar a gente. Ele conhece também seu ponto fraco. Deus não falou que o Espírito conhece a nossa fraqueza? Mas o diabo também conhece. Ele sabe aonde você pode cair e ceder. E é aí que mora o grande perigo da nossa salvação. Meus amigos e irmãos, não vamos desistir. Jamais. E olha só que fala Romanos capítulo 12, versículo 12. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente lê muitos versículos, não dá muita importância. Mas quando a gente prepara um sermão, vem para a gente. Que coisa impressionante. Está sendo para mim, não para vocês. E eu fico muito grato e feliz a Deus por isso. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se o teu irmão fez alguma coisa para você, teu amigo, não sei quem quer que seja, perdoe-o. Mas não faça que nem, ó, quando alguém lhe oferece o perdão por alguma falta que você tenha cometido contra ele, como você se sente? Completamente grato e procuro agradar-lhe em tudo? Agora sei quem realmente é meu amigo? Envergonhado, pois, a atitude dele foi muito mais sensata? Terei o maior cuidado para não cometer novamente a mesma falha? Ou serei a pessoa mais feliz do mundo? Meus irmãos, Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo. Estão diante dos nossos olhos, nos noticiários, nas internets, por pessoas e pessoas. Cada coisa bárbara que nós vimos estão acontecendo. Ontem fiquei sabendo, uma pessoa que eu conheço, a sua cabeça foi decapitada. A sua cabeça foi encontrada num bairro, seu corpo em outro. Todos vocês sabem, foi passado aqui no Chapadão. Eu não sabia, fiquei sabendo ontem. Olha aonde está chegando o ser humano. Que ponto. Que ponto. E nós que temos a Jesus, temos essa graça, essa paz. O que nós estamos fazendo que ainda não anunciamos a esta cidade ou a este mundo? Vocês que têm acesso à internet, vocês que têm Orkut, o que, que vocês estão fazendo na internet e no Orkut? Pelo amor de Deus, no nome de Jesus, não estou condenando ninguém, não estou julgando ninguém. Para mim não me interessa, mas o que interessa para mim é a salvação de vocês, como interessa para Jesus. Pensemos, analisemos a nossa vida, a importância do nosso testemunho. Será que realmente estamos dando valor para a nossa vida? Ou será que estamos preocupados com alguma coisa? Romanos capítulo 14, versículo 12. Desculpa, nós lemos, foi, eu li errado. O 12, capítulo 12, versículo 12. Desculpa, fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Me desculpa, eu li errado. O capítulo 12, versículo 12 fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. É isso que Deus e Jesus pede para mim e para você. Vamos ser perseverantes, vamos orar, não vamos desanimar. Se você está vendo o teu próximo caindo, vá lá, levante, ajude-o. Mas não vamos fazer que nem os fariseus, os escribas. Senhor, esta mulher foi pegada em adultério, o que, que nós fazemos agora com ela? A lei de Moisés manda apedrejar? E o Senhor, o que fala? Será que estamos fazendo que nem essas pessoas? Estamos agindo igual? Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se na sua oração ainda você não teve fé, comece a praticar. A fé, ela desenvolve com a prática, você acreditando todos os dias e nunca duvidando dela. É a mesma coisa a conquista de um trabalho. Você se prepara para prestar um concurso, você estuda, e você tem fé de que você vai passar. A conquista de um relacionamento é a mesma coisa, de um casamento, a conquista de um filho seu também é a mesma coisa. A nossa oração também tem que ser da mesma forma, praticando todos os dias, não só hoje, não amanhã. De repente você recebe essas bênçãos hoje e você esquece. Amanhã você não desenvolve mais a fé. Não, ela tem que ser continuada até a volta de Jesus. Se você quer ter essa vitória, não deixe para amanhã, mas comece hoje. Na sua opinião, os israelitas estavam conscientes das consequências de seus atos? Sim ou não? Na sua opinião, vocês acham que eles estavam conscientes dos seus atos? Quando eles estavam ali no deserto, festejando, comendo, dançando, gritando? O fato de Moisés quebrar as tábuas de pedra significava que ele estava furioso? A aliança estava anulada? Os israelitas haviam quebrado a lei? Ele havia subido, mas o povo havia descido? Na sua opinião, qual foi a consequência mais séria da rebelião? As tábuas quebradas, a orgia, as mortes, a praga, Deus se recusar a acompanhá-los no resto do caminho. Nós vemos que depois de um certo e determinado momento, Deus não queria mais acompanhar o povo. E vocês viram o que Moisés fez? Intercedeu pelo povo. Deus sabia que Moisés ia fazer isso. Deus tinha compaixão. Deus não queria matar ninguém, de jeito nenhum. Vocês acham que foi fácil para Deus ver Eva experimentando aquele fruto do pecado? Jesus e os anjos? Vocês acham que foi fácil para Deus ver Moisés ter jogado aquela tábua no meio do povo e aquele povo tendo sido consumido pela espada? De maneira nenhuma. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todos sejam salvos. Seja raça, seja religião, qualquer coisa. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Jesus está esperando você dar sua vida para Ele. Eu sei que todos os dias nós temos que dar a nossa vida para Ele. Mas de repente ainda nós não tomamos essa decisão. Não tomamos essa iniciativa na nossa vida. Essa mensagem eu não estou passando para vocês, não. Eu estou passando é para mim. Eu agradeço a Deus, porque todos os dias Deus tem falado comigo. Mas se você se sente hoje a necessidade de entregar a sua vida para Deus, não fique intimidado, não fique envergonhado, não fique aí desprezado no seu canto, como se alguém não estivesse olhando ou dando atenção para você. É engano seu, porque os anjos estão do seu lado e o Espírito Santo também. Sintam isso. Não lute contra Ele. Sinta em sua vida. Sinta Ele levar a sua vida nessa terra. E não você querer dirigir a sua vida. A gente tem a mania de nós querer conduzir as coisas. Porque olha só que interessante. O que você faz quando sente dificuldade de ouvir a voz de Deus? O que você faz quando sente dificuldade de ouvir a voz de Deus? Entra em pânico? Fica tentando chamar a atenção de Deus? Derrete seu ouro e tenta construir seu próprio Deus? Atribui a culpa ao líder de sua igreja? Fica esperando até Deus quebrar o silêncio? assume seu pecado e pede perdão. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua alma. Olha que promessa linda e maravilhosa que Deus está fazendo para você e para mim. Amém, irmãos? Amém. Fiquemos agradecidos, alegres, contentes, porque esse Deus de Israel nunca deu a costa, nunca. É nós que damos a costa para Deus. Quando tudo vai bem para nós, a gente esquece de Deus. Mas quando tudo vai mal, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Aonde foi que eu errei? Não são essas nossas palavras? Na sua opinião, por que às vezes Deus parece silenciar? Para nos ensinar a paciência? Nós precisamos de tempo para assimilar a resposta de Deus? Para testar nossa lealdade? Para que possamos dar mais valor ao nosso relacionamento com Ele? Para que possamos exercitar e aumentar a nossa fé? Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de ser executados, conforme o indique a sua providência. Dia a dia podereis entregar as mãos de Deus à vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Caminhos a Cristo, página 70. Isto é uma verdade, é uma realidade. Enquanto eu e você não fizermos isso em nossa vida todos os dias, nós vamos viver cambaleando que nem uma pessoa quando está embriagada. Desculpe da expressão, desculpe de usar este verbo, mas é uma realidade, porque a gente levanta e cai, levanta e cai. Mas quando é que realmente nós vamos levantar e não mais cairmos? Quando? Salmo 56, versículo 8. Olha que lindo esse versículo. Quando eu li pela primeira vez, eu nunca mais esqueci. Salmos 56, versículo 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Amém, irmãos? Então, quando você ora ou chora, olha que coisa linda, estão todas elas lá gravadas no livro de Deus. Se você acha que quando você chora é em vão, engano seu. Engano seu. Eu fico feliz, porque eu sei que tem muitos que estão angustiados, estão tristes. Tem muitos que gostariam de ver irmãos, pais, amigos, parentes, na presença de Deus. E até mesmo aqui com nós. Mas não fique triste, nunca desista de orar, sabe por quê? Eu não combinei nada com ele, eu chamei ele para vir na plataforma, fica aqui um pouco em pé, é difícil, não gosto de usar terno, foi uma pessoa difícil, foi, ele é meu tio, a gente sempre orou por ele, ele sempre falava assim para mim, eu não sei como você consegue seguir a Bíblia esse caminho, Porque a vida oferece tanta coisa gostosa, churrasco, bebida, prazeres e assim por diante, né? Ele falou, eu não sei como vocês conseguem. Eu não consigo, ele falava. Ah, eu nunca vou seguir a Bíblia. Eu nunca vou seguir essa religião. Ele falava isso. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu não combinei nada. Foi surpresa. Eu chamo ele de Tiulão. É um carinho especial que eu tenho por ele. O nome dele é Geraldo. Mas eu chamo ele de Tiulão. Geraldo, que mudança de ter conhecido a palavra de Deus, a Jesus, tem em sua vida espiritual? A gente sente aquela paz de Deus. É uma coisa que você sentia antes, você tinha um vazio que você, sabe? Mas hoje, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, é outra vida, gente. Você sente aquela paz de Deus na gente, minha família, o meu filho, minha esposa. Então, é muito gostoso, gente. E o que trouxe para a sua saúde também? Que mudança? Olha, gente, falar a verdade. Quando eu estava fora da igreja, a minha saúde, pressão alta, colesterol, tudo que era de ruim eu tinha. Hoje, depois que conheci a Bíblia e alimentar da igreja, hoje voltou tudo normal. Vocês estão vendo como a oração tem poder? Então hoje está iniciando as 40 madrugadas. Quantos anos demorou para você aceitar Jesus? Hoje eu estou na igreja há um ano e um mês. Hoje estou com 47 anos, aos 45 que comecei a seguir a Bíblia. Amém, irmãos? Nunca desistam. Pode sentar. Nunca desistam. Parece que é impossível, né? Mas para Deus é possível. Qual é a importância do nosso testemunho? Se eu fosse uma pessoa que tivesse o caminho largado, como se diz na linguagem popular, né? A pessoa largada, abandonada, tanto faz como fez, tá bom. Eu não sei se ele estaria aqui, nem a minha tia, mas devido da gente orar, falar de Deus, e eles viram a nossa vida, porque quando tinha aniversário na casa dele, a gente ia. Não deixava de ir. Mas a gente sabia o que fazia bem e o que fazia mal. Olha a grande diferença. Quem disse que é pecado você ir numa festa de um parente seu? É aí que está o nosso grande erro. É aí que nós estamos deixando de levar o nosso testemunho a Jesus a essas pessoas. Você tem que saber o lugar onde vai. Escolher. Se for bom para você, você vai. Mas se não for para Deus, você não vai. Esse bom para você, Deus tem que estar junto. Mas se Deus não estiver, não vá. Meus amigos e estimados irmãos, eu já estou encerrando este culto desta manhã. Mas poucos dias haviam se passado desde que os hebreus fizeram um concerto solene com Deus para abençoarem a sua voz. Tinham estado de tremer de terror diante do monte, ouvindo as palavras do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. A glória de Deus ainda pairava sobre o Sinai à vista da congregação, mas desviaram-se e pediram outros deuses. Lhes revelara como um pai eterno, como se poderia ter mostrado maior ingratidão ou feito insulto mais ousado àquele que se lhe revelara como um Pai eterno e Rei Todo-Poderoso. Assim mesmo, Deus não voltou a costa para aquele povo que adorou um bezerro de ouro. Simplesmente voltou para eles. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeita. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Sabe de onde eu tirei isso? Deste lindo, maravilhoso livro que eu tenho mais 14 ainda lá. Se vocês querem, tenho adoração e saúde. Eu tenho mais 14 ainda para ser vendidos. Aquele que quiser, me procure. Veja só que coisa linda, maravilhosa e fantástica. Não desista, não desanime. Se você tem o prazer realmente de mudar a sua vida, de aceitar, de ser transformado, tocado pelo Espírito Santo, eu não quero fazer apelo. Eu não sou ninguém para fazer apelo. Eu sou um pecador igual você. Estou da baixa da graça de Jesus que nem você. Mas se você sentir o desejo no seu lugar de se levantar, de quiser ser tocado pelo Espírito Santo, ao ouvir essa mensagem linda, maravilhosa, se coloque em pé e não tenha medo. Não tenha medo de ser transformado. Não tenha medo de ser mudado. Não desanime, não desista dessa luta, dessa batalha na sua vida. Nunca, jamais. Sabe por quê? O diabo quer pôr na sua mente que você é derrotado. Engano dele. Ele que é derrotado. Ele que já está condenado à morte. E ele quer fazer o mesmo com você. Usar a sua psicologia com a sua. Não deixe de ser enganado. Jamais. Jesus está na sua vida. Eu posso ver isso, eu posso sentir. Porque você também quer ter essa vitória. Amém. Sobre ti. Sabe qual é? Eu fico feliz, porque de toda essa luta que eu e você estamos tendo nessa terra, sabe qual é a nossa? O nosso prêmio? Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se você realmente quer ser um vencedor, faça que nem Jesus. Ele em momento algum teve dinheiro nessa terra. Ele em momento algum foi milionário. Em momento algum foi pobre. Não. Ele em toda a sua vida teve compaixão e amor. Jovenzinho, vem aqui. Vem até a frente. Achei bonito o que você fez. Se levantou. Tomou uma decisão em mudar a sua vida. Pastor Celso, eu percebi que ele quer mudar a sua vida. Eu não sei as dificuldades, os problemas que ele tem. Mas é um jovem tomando uma decisão ao lado de Jesus. Nesse momento, o pastor irá fazer a oração final para nós, para que todos recebam a bênção. Deus eterno, Pai bendito, louvamos o teu nome por esses momentos de inspiração, de estudo da tua palavra e de reconsagração da tua igreja. Estamos, Pai, no limiar dessas 40 madrugadas de oração. O teu povo estará voltado a ti, apresentando a ti nomes de pessoas com os quais eles se preocupam e querem vê-los um dia nos céus. Que o Senhor, com teu santo e bom Espírito, possa trabalhar em cada coração, e esses teus filhos que estarão passando essa temporada em oração contigo, possa verdadeiramente ver as respostas vindo das tuas mãos. Pai, obrigado por esta programação tão maravilhosa. Também, bom Pai, eu louvo o teu nome, porque aqui à frente está o jovem Juliano. Há poucos dias o visitamos no hospital, quando ele estava entre a vida e a morte. O Senhor miraculosamente o livrou, e ele está olhando para ti como o único Salvador. Ele está aqui na tua casa, está aqui no teu altar. Que o teu Santo Espírito, bom Pai, possa completar no coração dele a obra que o Senhor já começou. Pai, ele precisa muito poder das tuas mãos. Ele tem uma luta muito árdua diante de si. Ele tem caminhos perigosos diante de si. Mas nós apelamos para o teu poder, para a tua graça, para a tua libertação. Como ele, Pai, possivelmente existem outros corações aqui presentes nesta manhã. Olhes para eles também, bom Pai, na tua misericórdia. Os entregamos a todos nas tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.